É nóis! Agora eu canto, certo? A todo momento provar que sou tranquilo. Não ando com um cano pra que tenha os conhecidos. Alguns, vários que vivem no submundo. Tem de tudo, aguçado, estressado, ficou mudo. Pentágono, pelo amor, já chega seu vez. Time do louco e poranga com vocês. Sem treta, só doido e a madeira consumindo. No mundo a responsa vai dizer que tá comigo. E de que chute pra jogar, quantas vezes levei capote. 500 conto num tênis, meu irmão, é pra quem pode. De carro com biates, o boy se acha grande. Olho no lance. Grande foi Mahatma Gandhi. Sangue com barro, atrocidades, não esquece. Eu ainda não tô preso, e se ficar vai seguir. Eu tô por dentro, porra, virado no 700. Eu já vivi do outro lado, eu tô ligado que eu relento. Jailson, Gilmar, Barrão, saudades tenho. Todo jogo maluco, é só começo. É o teste, é a febre, é a glória. Não se corromper, pra nós já é vitória. É o teste, é a febre, é a glória. Procure ser feliz, pobreza não é derrota. É o teste, é a febre, é a glória. Enquanto Deus deixar, eu vou rimar e até uma hora. Para é onde vai for, terra. Vivo que viver, seja um homem. E mantenha sua postura. E procurar emprego a pé por não ter o dinheiro da condução é foda. Comunicação certa, como vai? Vários vão pro saco, na bala não tem vaga. O crioula que é doido e não aceita mancada. O que penso, família, ainda nela acredito. Deus abençoe meus pais e fortifique meu espírito. Pior que um trator no Grajaú na missão. Vários manos representam relâmpago e trovão. Sem oportunidade do negócio que mais cresce é vender uma baranga, então canta um rap. E na correria milhão, no bolo eu também tô. Zona Azul, nossa quebrada, valorizo o rimador. E dia que Cosme e Damião, já que o Célio se alegrou. Eu só vi foi criança na rua, dona Cida organizou. É simples, Deus não paga pó pro esloque. O pó, azar, meu demônio, dando do bote. É um prato de comida descabelado, aquele sofre. Realmente compreendi, sobreviver só pros fortes. Da morte, não há como desviar. O tempo encurtou, então devo me expressar. Caneta e caderno, minhas armas descrevi. Arujá no gol quadrado, vai escrever aquilo ali. Nas antigas sem dinheiro, eu não podia possuir. E pra festa com os parceiros é calça jeans e bocadinho. É o teste, a febre é a glória. Não se corromper pra vai. É o teste, a febre é a glória. Pobreza é derrota. É o teste, a febre é a glória. Enquanto Deus deixar, vou rimar até umas horas. Mora onde for, vivo que viver, seja um homem. E mantenha a sua postura. Porque eu canto é com amor, essa eu já vi a morte na minha frente, a morte não esquece. O que me fez diferente foi aceitar meu talento. Rimadores com flor, pra aliviar o seu tormento. O que eu digo é de coração, amigo. Se eu tivesse que parar, eu já tinha parado, mas eu sigo. Porque a arte liberta, e esse é meu desejo. Talento eu tenho no metalúrgico, ao cozinheiro e a minha mãe que cuida de mim. Independente da minha idade, quem não tem mamãe valoriza e tem saudade, eu respeito. Ah, mas como eu respeito. Amor de mãe não se escreve, aê, não tem defeito. Seria tão bom se a mãe da gente não sofresse. Não ficasse doente e também não envelhecer. Tem coisa ruim, oi, a gente até esquece. As mães que não compreendem, os manos que cantam rap. É tudo bem, eu quero é paz pro mundo. Não há guerra, não há miséria, não há fome, não há latifúndio. Ninguém é melhor que ninguém, as pessoas são diferentes. O que me faz feliz te deixa com a cabeça quente. É o rap. E eu canto é com amor. E se eu tô vivo hoje é porque a missão não acabou. Acabou. É o teste. Calma agora, ó. É agora, vem comigo, vem. É o teste, é a fé, agora. Não se corromper pra nós, já é vitória. É o teste, é a febre, é a glória. Procure ser feliz, pobreza não é derrota. É o teste, é a febre, é a glória. Enquanto Deus deixar, vou rimar até umas horas. Glória onde for, vivo que viver, seja um homem. E mantenha sua postura pra falar do que sinto. Cantei, e até me emocionei. Valeu! Pra falar do que sinto, cantei. Cantei, me expus, e até me emocionei. Pra falar do que sinto, cantei. Cantei, me expus, e até me emocionei. O microfone, o palco no momento de lucidez. Rouba a cena.